te mau mahana, te tamai, te aro nei, te fei i nei rātou. Wa inoroa, te whenua e te maumea, vii vii e, te ru te miti ru pehu te rewa, no te ahara e. Atira, atira na, i te nareira, aha amana o i tohua ai, no amuri mai. Atira na tato, atira na tato, atira na tato, i te nareira, pa aho. Ba-a-ho.